95 a bordo. 95 rodou na linha de 3 horas alternando Goiânia. Autorizado, táxi. Bate um Uno, Índia, ponto pela pista no 0, chama todos. Uno, 18, 95, ajuste altímetro no 0, 12. 12, ponto para o 8, chama 118, 95, 89. Foi uniforme Bravo, autorizado ingresso Pátio Uno, reporta término 07. Azul, uniforme Bravo, ciente. Oceania 225, autorizado alinhar e decolar, vento variável 029. Aqui atrasada a decolagem da ONU 0, Oceania 225. Oceania 6225, decolada Zuno 7, controle Salvador 119, decimal 35. 0935, bom dia, Oceania 6225. Bom dia. Bom dia, Oceania 6225, está em contato radar, se for nível 380, autorizado Elefa. E voando direto Elefa, autorizado 380, Oceania 6225. Excelente, bom dia. Bom dia, boa noite, minha gente. Tem que ter informação. É um pouco por dentro da Brasília. Sinal algum 1865 para Brasília? Informação em curso é Eco. Cliente 865 Eco para Brasília. Nível 360. Boa noite, mestre. Controlizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme roda, plano levou o nível 360. Decola pistola 0, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, Elefa. Transpone 5017, o controle em 1119, decimal 35. Ok, 360 autorizado para Brasília. Decola da 10, direita após Arbor, Elefa. Roda conforme. 5017 no transponder 1935, controle, gol 1865. 1865, correto com o dirigimento, confirmadamente posição no prático. Está na posição 4, 865. Chama 4, chama profissional. Chama, obrigado. 225, chama para Recife na frequência 1288, retornando 1260. 288-260, acionar 6225, bom dia. Salvador, bom dia. Que é o azul, Papa Romeu, Alfa, Echo e Índia. Índia do Alfa, X-Ray, Índia, prossiga. Alfa, X-Ray, Índia, pede autorização de reboque do pátio 3 para a posição 1 do pátio 1. Ciente do início do reboque, Alfa, X-Ray, Índia, reporta na série do pátio 3 para ingresso pátio 1. Autorizado por chama tag. Autorizado, táxi, pátio 1 no Índia, ponto espera pista 10, chama todos, 118, 195, ajuste altímetro 10, 12. 10, 12, vamos ver. Salvador, Alfa Edson em Índia, pede autorização de ingresso para o Pátio 1. Alfa X-Ray Índia, autorizado ingresso para o Pátio 1 e porta término, posição 01. Não autorizado, alinhar e decolar para o 0, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar para o 0, chamamento. Good morning, go 1649, Skunk Identity, upon for orbit, down to flight level 050. Subo para nível 360, autorizado líder. 360, autorizado líder, chame 291. Salvador, Alfa, bom dia, Alfa, que Índia. Tudo bom, 865, puxa estacionamento no 4. 865, autorizado, puxa estacionamento, chama táxi. Está autorizado, chama táxi, 865. Gol 9963, Eco, confere. Autorizado Galeão, conforme rota plano de voo, nível 380. Decola pista no zero, primeira curva à direita, fechou saída da El, Lula e Rumi. Transponder 5033, controle 119935. Galeão 380, conforme rota, conforme rota, à direita da El, Lula e Rumi. Mas minha filha está me transpondendo novamente, com 033. Correto, esteja mesmo, chama profissional 1-1 na posição. Para o táxi com 174 a bordo, 3 horas e meia, confirmo. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto espera, pista no zero, chama a torre. 118.95, ajuste altímetro no 0, no 2. Tá 0 no 2 agora, direita, Índia, ponto espera, 2895. Obrigado, bom dia. Bom final de semana aí. You're clear channel LSX8 to 1110, down to 2000 feet, coordinate 1012, report on localizer. 1865.010 Bravo. Bruno 865, autorizado alinhar e decolar, pelo exemplo. Vento 360 graus, 03. Alinha e decola no zero, boa noite, meu irmão. Salvador, bom dia, Azul 5003. Azul 5003, informação em curso, eco. Já pronto o copo agora, Luiz? Pronto, copo. Azul 5003, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponde 5050, controle em 119.35. É, só confirma depois de Leda. Dael, após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa. Onde intercepta 2110 e Tango Bravo Eco, Taubaté. Gente, autorizado, Guarulhos, nível de voo 360. Recall da 110, saída da El, Leda, Motiva, o transponder 5050 e controle em 1935, azul 5003. Azul 5003, correto cotejamento, chama para funcionar, posição 07. Chama 5003. Já Salvador, 103125, bom dia, informação eco, autorização, Galeão. É 3125, informação eco, confere, pronto, cópia. Prossiga. É 3125, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, ISO 360. Recorte, estamos zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Lume. Põe 5047, controle 1119.35. Autorizado Galeão, nível 360, via pena número 857. Decola curva direita na saída da Euleda Irumi 5047, transponder 1935, controle. Tá 3125, posição 8. Tá 3125, correto cotejamento, chama pronto, será 08 a posição. Chama na pronta. Salvador 9963, posição 1, pushback acionamento. 9963, autorizado push e acionamento, chama táxi. Chama de táxi, 9963.

Ground morning go 1649, I'm gonna get it. 1649, I hear the text via Alpha, report before taxiway Juliet. Taxiway my Alpha, report to before Juliet, go 1649, yeah. Alfa Zulu, bom dia, 9963, vamos para o contato, vamos Caixa Romeo 9963, autorizado a alinhar o decolado pela 0, vento variável 031. Decolar, pode decolar, 9963. 9963, contato radar de colagem, suba para a nível de voo 380 via seu DDL. 380 via DDL, 9963. O 9963, 380 direto Lida. Direto Lida, 9963.